Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um Deca Drops de notícias no feriado, porque o Jairo obriga a gente a trabalhar mesmo no feriado e não paga hora extra. Então, já fazendo a denúncia aqui, brincadeira. Mas para falar um pouquinho sobre o jogo de quarta, né? Expectativa para o jogo de sábado, né? América que jogou na quarta-feira antes de ontem, né? Contra o Defensa e Justiça. Saímos derrotado, né? A América foi a campo com Cavicchioli, Nino Paraíba, que saiu para a entrada do Wellington Paulista, Ricardo Silva, Éder, Marlon, Lucas Cal, que saiu para entrada, que fez um gol, né? Que saiu para entrada do Ema Martínez, Juninho, Alê, Everaldo, que saiu para entrada do Watson, Mastriani, que saiu para entrada do Mateuzinho, e Felipe Azevedo, que saiu para entrada do Aloísio. Sobre a escalação inicial, primeiro, chamou um pouco a atenção, a Mancini voltou com o Lucas Cal para titularidade. E além disso, tivemos a volta do Aloísio, né, que já estava um tempo fora, afastado por lesão, e acabou retornando para essa partida, né? América que fez um primeiro tempo razoável, mas o que chamou a atenção mesmo foi novamente no começo do segundo tempo a gente levar dois gols rapidamente, né? Inclusive, foi uma tônica da imprensa e até mesmo na coletiva do Mancini falar sobre esse apagão que a América sofreu no começo do segundo tempo. Eu acho que mais do que esse apagão, né, o que chama atenção nas últimas atuações do América é que o time que tinha uma consistência defensiva elogiável, né, a gente tem tomado muitos gols. Então, se a gente for pegar ali os dois jogos da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, e um deles a gente tomou três gols, no outro a gente tomou dois gols, no jogo da Sul-Americana, desculpa, no jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, tomamos um gol contra o poderoso Nova Iguaçu. Contra o Fluminense tomamos três gols no segundo tempo. E contra o Peñarol, mesmo a gente tendo feito quatro gols, também tomamos um gol para o Peñarol. Então a defesa tem sido muito vazada e isso não passa pelo Matheus Cavicchioli, que novamente fez uma boa partida contra o Defensa e Justiça, tem sido o jogador mais regular da América nesses últimos jogos, nessa sequência negativa que a gente tem tido, né? Depois do jogo, o Mancini falou um pouco sobre essa questão do apagão, de identificar, né? Então, vou até abrir aspas, que eu acho que fica melhor ler a frase dele completa, que é: nós tínhamos o domínio das ações bem arquitetadas em campo. Aí vem o segundo tempo e sofremos o gol no lance de beleza e muita plástica. Aquilo que nós tínhamos visto diante do Fluminense, que foi o nosso último jogo, aconteceu hoje novamente. Após o gol, a equipe deu aquele apagão e na sequência tomamos o segundo. Eu não sei se tem muito a ver com apagão, para ser honesto, né? Mas o Mancini mencionou, inclusive, durante a coletiva, que a gente tem que identificar o que está acontecendo, porque realmente não é normal. A América está numa sequência muito ruim e isso preocupa, né? Porque acabou o Campeonato Mineiro. Já na final do Campeonato Mineiro não fizemos boas partidas. A Sul-Americana, até que o jogo contra o Peñarol foi bom, mas assim, a América não vem jogando bem. Alguma coisa tem que acontecer, tem algumas peças que pararam de render. Então a gente tem o Felipe Azevedo ali que não rende mais, até por uma questão de idade também, como rendia antigamente, que inclusive jogou de novo com o titular com Defensa e Justiça. Falta esse volante, né? E o Lucas Cal, que até fez um gol contra o Defensa e Justiça, mas não é esse cara. Então alguma coisa a América tem que fazer, porque a gente precisa de novo ficar na Série A. Seria muito bom a gente conseguir avançar na Sul-Americana, avançar, continuar avançando na Copa do Brasil. E para isso a gente vai precisar de muito mais do que a gente tem feito, né? Então, o time, da forma como a gente está jogando, preocupa inclusive para o Campeonato Brasileiro, né? A gente que estava na expectativa de fazer uma boa campanha, quem sabe ser campeão da Sul-Americana, já fica naquela expectativa de, pô, como é que vai ser o Brasileirão? Será que a gente vai conseguir ficar na Série A no Brasileirão tão difícil? Eu acho que a gente tem condição para isso. Tem elenco para isso, tem a comissão técnica para isso, mas os caras têm que achar o que que está acontecendo de errado, porque realmente preocupa essa sequência negativa que a gente vem tendo no, nas últimas partidas, não só em termos de resultado, mas também em termos de atuação. O jogo com o Peñarol ali já ficou até esquecido diante das últimas atuações. Eu coloco inclusive a vitória contra o Nova Iguaçu nessas, porque realmente foi uma atuação muito ruim, né? E ela continuou com Defensa e Justiça, que eu até esperava mais do Defensa e Justiça. Achei que fosse um time que fosse mais bem qualificado tecnicamente. Não foi o caso. Eu acho que daria para a América ter pelo menos saído com um empate lá. Acho que faltou qualidade e os caras têm que identificar o que está acontecendo. Até o Juninho também falou sobre isso depois do jogo, né? Vou ler também aqui a declaração dele, né? No início do segundo tempo foram duas desatenções e eles fizeram 2-0. É difícil buscar. É, lutamos e conseguimos diminuir, mas não foi o suficiente. Fica de lição essa desatenção, numa competição que não podemos falhar. Precisamos minimizar os erros. Hoje falhamos, eles foram eficazes nas finalizações. A América não é eficaz nas sinalizações, isso foi demonstrado inclusive na partida contra o Fluminense. E essa desatenção é muito esquisita, pô. Todos os jogos têm desatenção. O que está acontecendo com o pessoal? Já estão acomodados, né? Enfim, acho que fica de lição aí para as próximas partidas e o Mancini tem que agir sobre isso rapidamente, até porque a gente está numa sequência de jogos quartas e domingos, quartas e sábados, não tem muito tempo para treinar, então tem que ser na conversa, né? Ainda no nosso grupo, o Milionários venceu o Peñarol e agora lidera o grupo da Sul-Americana. O Milionários agora está em primeiro com 6 pontos. O América está em segundo com 3. Defensa e Justiça com 3. Em terceiro, e o Peñarol com 0. Em quarto, né? Me chamou muita atenção também. O Peñarol perdeu em casa, né? De 2 a 0. Então, chama atenção que eu acho que é um clube que a gente esperava mais. Na Sul-Americana, o América volta a campo contra o Milionários. Lá em Bogotá, né, no dia 3 de maio, ou seja, sem ser na semana que vem, na outra. Inclusive, eu estarei presente nesse jogo. É, Saci foi nesse jogo contra Defensa e Justiça, contra o Milionários, estarei me fazendo presente lá em Bogotá. É, então, vamos torcer para o América se recuperar. Não vai ser um jogo fácil. O Milionários venceu as duas primeiras partidas, que mostrou que é um. Inclusive, venceu por 3 a 0 esse Defensa e Justiça, que a gente perdeu de 2 a 1, né? Bom, a América volta a campo esse sábado, às 6h30, contra o São Paulo, no Morumbi. São Paulo que trocou de treinador, então saiu o Rogério Ceni, entrou o Dorival. Eu, particularmente, não gosto dessas trocas assim, porque os jogadores normalmente querem mostrar serviço para o novo treinador, mas vamos apostar na má fase do São Paulo. Eu preferia que a gente enfrentasse ainda com o Rogério Ceni e fôssemos nós os responsáveis por derrubar o técnico, né? Mas infelizmente não foi o caso. São Paulo, mesmo tendo vencido na competição sul-americana, ainda conseguiu, ainda derrubou o treinador e eles trocaram. Eles vão de Dorival agora para a sequência da competição. E o América, na expectativa da volta do Benítez, principalmente, tem que vencer. A gente tem que pontuar pelo menos, né? Acho que pelo menos um pontinho a gente tem que trazer do Morumbi para a sequência do campeonato, porque realmente precisamos pontuar e ficar. A gente só não está na lanterna porque aliás, dependendo do critério ali, não sei exatamente, né? Mas a gente está dividindo a lanterna, né? Com 3 gols de saldo negativo com o Curitiba. Tem que ficar atento, tem que pontuar, porque o campeonato não vai ser fácil e o América não pode deixar para buscar esses pontos depois, porque está na Sul-Americana, na Copa do Brasil, não. Tem que começar a pontuar agora. Bom, então é isso. Se vocês acham que vale a pena, compartilhe esse conteúdo com outros americanos. Mande nos grupos de americanos, no Twitter, porque Decadentes é isso, produzindo conteúdo de americano para americano. Beleza? Então, voltamos na semana que vem, se tudo der certo aí. Se Deus quiser, com uma vitória contra o São Paulo, para a gente poder comemorar, né? Tem um tempo que o americano tá sentindo falta dessas comemorações de vitórias, beleza? Um abraço, até a próxima.